Tempestade de luz, bate mais forte, o destino conduz. Jeans, asas no ar, olhos amarelos a brilhar, cabelos loiros como um trovão, mulher selvagem em combustão, barba dourada ao vento a arder, quatro elementos a obedecer. Água gira em espiral, fogo dança em ritual, terra treme sob seus pés, ar levanta o que vier, gelo corta, raio risca o céu, ela é a luz rompendo o véu. Mas na sombra há um vulto a rir, passos pesados fazem o chão ruir, jaqueta negra, vermelho a pulsar, uma cadeira erguida. Olhos frios, passos pesados, camiseta preta como o breu, riso rouco rompe o céu, mas o herói não vai recuar. Silêncio voltar a respirar, entre faíscas no ar da cidade, fica o eco da verdade. Que a força maior não é destruir, é ter poder e ainda assim construir. No céu azul da imensidão, ele guarda a luz no coração.